Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com o tema das metafísicas antigas e modernas, baseando-nos sobretudo nesta coletânea feita pelo Claude Tresmontant, Oposição Metafísica ao Monoteísmo Hebreu, de Spinoza a Heidegger. O Claude Tresmontant dedicou muitos trabalhos a esse tema, em particular este aqui, que se chama As Metafísicas Principais, Ensaio de Tipologia. E nesses vários livros ele foi trabalhando o seguinte tema, de que existe um número limitado de teorias metafísicas e que a maior parte delas já foi enunciada muitos séculos ou milênios atrás, e que novas filosofias que aparecem não fazem senão repeti-las com uma nova embalagem ou novos argumentos extraídos do estado da presente da cultura, mas sem modificá-lo substancialmente. Todas essas metafísicas foram construídas sob a impressão do contraste entre a mutabilidade e inconstância terrestre e a aparente estabilidade dos céus, dos ciclos planetários. Então, esta imagem ela é recorrente ao longo dos tempos. E sugere, portanto, que por baixo das mudanças que nós percebemos com os sentidos, existe um outro mundo, certo? Que se torna mais particularmente visível nos céus, embora não se constitua dos céus propriamente dito, mas se expressa mais claramente nos céus do que na Terra, que é então o mundo das leis eternas, né? Este mundo pode ser concebido de várias maneiras. Existe, pela própria versão platônica, né, onde nós passamos, o trajeto humano consiste em passar do mundo de aparências, portanto de mutabilidade, de impermanência, para o mundo das realidades eternas. Isso ecoa, evidentemente, a ideia do Parmênides. O ser é e o não ser não é. Quer dizer, o ser é eterno, é imutável, e ao passo que tudo que nós percebemos aqui é um véu de ilusões. Esse tema reaparece em Platão, ele aparece quase igual na metafísica hindu, e mais tarde reaparecerá claramente no Spinoza. Nós vimos aqui com a teoria da substância, de que substância é aquilo que é por si e é concebido por si, sem precisar de mais nada, e onde Spinoza conclui que a substância é eterna, imutável, e, portanto, todo o mundo dos fenômenos é mais ou menos ilusório. De onde Spinoza concluía que o conhecimento por experiência, adquirido pelos sentidos e formalizado por meio de indução, não nos leva a conhecimento algum, porque são tudo apenas possibilidades, mas que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido a partir da noção da substância e por pura dedução lógica. Então, a dedução lógica, a estrutura da razão, ela imita, por assim dizer, a estrutura da substância. Então, é só por meio da pura razão que podemos chegar a um conhecimento firme. A mesma ideia ressurge de tempos em tempos nos lugares mais imprevistos. Se eu disser para vocês, por exemplo, que Karl Marx e Nietzsche acreditavam nesta mesma teoria, pode parecer até absurdo, mas o fato é que isso está muito bem documentado, né? Se o mundo das aparências não é o verdadeiro mundo, se existe algo de eterno e imutável, mas tudo o que nós conhecemos muda com o tempo, então nós temos que achar uma explicação para a existência dessa mutabilidade. E existem duas soluções clássicas. A primeira é negar a mutabilidade, negar as aparências, certo? Como nas doutrinas hindus, e a segunda é o recurso grego de apelar ao eterno retorno, Quer dizer, as coisas vão mudando, no fim tudo termina e começa de novo igualzinho. Quer dizer, o ser, por assim dizer, se refaz. E essa teoria foi endossada por Nietzsche e, por incrível que pareça, por Karl Marx e Friedrich Engels, especialmente Friedrich Engels no livro Dialética da Natureza. Eu vou ler aqui alguns textos para vocês. E vão notar uma coisa muito interessante. Essas filosofias de Marx e Nietzsche se desenvolvem na segunda metade do século XIX, logo depois que o físico alemão Rudolf Clausius descobriu o segundo princípio da termodinâmica. E diz que em todo e qualquer sistema materialmente existente existe um desgaste e uma passagem de uma ordem inicial a uma desordem progressiva, ou seja, um nivelamento das diferenças e a produção de uma espécie de caos. Dito de outro modo, é a maneira mais simples de expressar isso é dizer que nenhum sistema rende mais do que 33% da energia que foi investida nele. Portanto, existe uma perda progressiva, que é justamente o que se chama entropia. Evidentemente, a entropia exigia que se renunciasse de vez à ideia do universo, especialmente do mundo celeste, como um mundo de estabilidade e eternidade. Ao contrário, ela exigia uma ideia da história do universo. É uma ideia que não havia ocorrido a praticamente ninguém até o século XIX, mas que obteve tantas confirmações científicas depois disso que não tem mais nem como discutir. Porém, a reação imediata dos filósofos que haviam aderido de algum modo à ideia de substância do Spinoza foi negar o segundo princípio da termodinâmica. Então, nós vemos essa luta inglória de Nietzsche e Engels contra o segundo princípio da termodinâmica. Parece um absurdo, quer dizer, você bater de frente assim com uma descoberta científica tão. Perdão. Tão sólida e irrefutável como essa. Seria como hoje nós tentarmos refutar a física quântica. Já dizia o Aristóteles que esse negócio de especulação é tudo uma coisa muito bonita, mas que você bater de frente com a experiência é coisa de maluco. E, no entanto, nós vemos um filósofo tido como materialista, que é o Engels, batendo de frente com a ciência física e proclamando, quer ver que coisa maravilhosa? Na ciência teórica da natureza, diz ele na Dialética da Natureza, devemos contar frequentemente com grandezas que são incompletamente conhecidas. E a lógica do pensamento, em todos os tempos, teve de vir em socorro do conhecimento que faltava. Ou seja, esta ciência lida com elementos que são mal conhecidos e, não podendo supri-los, ela tem de pedir socorro, o quê? À especulação, à lógica do pensamento. Então você vai ver um filósofo tido como materialista, um dos mais materialistas, apelando ao método caracteristicamente idealista, que é da pura dedução spinoziana. Daí diz ele: agora, a ciência moderna da natureza teve de adotar o princípio da indestrutibilidade do movimento, e ela teve de tomar esse princípio emprestado da filosofia. Ou seja, a indestrutibilidade do movimento não é um princípio científico. É um princípio filosófico, e diz ele. A ciência atual está afirmando a indestrutibilidade do movimento, mas sem ter motivos científicos para isso. Ela toma isso de motivos puramente especulativos ou racionais. Mas isso era exatamente o contrário do que estava acontecendo na ciência na época, porque esse livro foi publicado em 1875, 25 anos depois da descoberta do princípio, do segundo princípio da termodinâmica, que dizia exatamente o contrário. O segundo princípio da termodinâmica afirma claramente a destrutibilidade do movimento. Todo movimento termina em entropia. E, portanto, quer dizer, o segundo princípio da termodinâmica, ele implica que o universo teve um começo, que ele tem uma história e que ele está indo em direção ao fim. Ou seja, quando o Ortega e Gasset, muito mais tarde, dirá assim: o homem não tem natureza, mas tem história, nós podemos responder: a natureza também. As famosas constantes da natureza, hoje em dia, se parecem mais com hábitos da natureza do que com constantes universais, imutáveis, né? Isso quer dizer que tudo no universo está se transformando e está indo em direção a um fim. Justamente por causa do fator da entropia. Claro que esse fim pode demorar, sei lá, milhões de anos. Obrigado. A água não adianta muito, não, porque está com infecção, ninguém segura. Já tomei. Então, eu vou repetir aqui. Agora a ciência moderna da natureza teve de adotar o princípio da indestrutibilidade do movimento. Quer dizer, ele sabia da existência do segundo princípio da termodinâmica. Por que ele afirma exatamente o contrário? Ele mesmo está dando a razão, dizendo: não, a ciência, ela está lidando com elementos que são inexatamente conhecidos, então ela tem de fazer apelo à lógica do pensamento. E com base na lógica do pensamento, ele obtém esta indestrutibilidade do movimento. Ou seja, o movimento é eterno. Se ele é eterno, acontece a seguinte coisa: ele é eterno para trás, eterno no passado e eterno no futuro. Não é isso? Ora, se nós aceitamos a eternidade do movimento e, ao mesmo tempo, recebemos notícia do segundo princípio da termodinâmica, nós temos aí um problema. Porque ou as coisas estão acabando, ou elas ficam sempre como estão, eternamente. Tá certo? Tem mais uma consequência aqui, não o Engels, mas Nietzsche tira, que é o seguinte: se existe a tal da entropia, ele não usa o termo, mas é disso que ele está falando, esse universo é eterno, ele é eterno para o passado, como para o futuro. Então, nessa eternidade passada, esse fim já deveria ter sido atingido. Se o universo caminha para o fim e ele é eterno no passado, então ele já acabou. Não é isso? E o Nietzsche sai dessa através da ideia do eterno retorno, que ele vai procurar nos gregos. Então, tudo acaba, mas depois começa de novo igualzinho. Tudo que acontece vai acontecer novamente. Por exemplo, eu estou dando aqui essa aula. No universo seguinte, eu estarei dando a mesma aula. Vocês estarão sentadinhos aí, tudo igual. Eu vou pegar a mesma gripe de novo. Que bela droga! Só que tem o seguinte: no intervalo entre os mundos, o que acontece? E o mundo acabou, sobrou um nada. Não é isso? Então, da onde esse mundo se refaz? Do nada? Bom, do nada é evidentemente impossível. Nada, nada produz. Nós temos o seguinte problema: se algo criou o ser, é porque ele já tinha o ser. Não é isso? Então não eram nada. E se ele já tinha um ser, como diz o Claude Transmontana, expressão muito, muito boa, ele se já tinha um ser, agora é um pouco tarde para criar o um ser, porque já está aí. Tá certo? Então essa é uma situação, para esses autores, absolutamente desesperada, da qual eles têm de sair mediante afirmações absolutamente insensatas e insustentáveis, como o eterno retorno ou a ideia da ilusão. Mas a ideia da ilusão eles não podem apelar. Por quê? Porque são materialistas, estão afirmando a eternidade da matéria e do movimento. Tá certo? Então só resta mesmo o eterno retorno, que é exatamente o que o Engels vai afirmar. Deve. Aqui o raciocínio, esse aqui é o raciocínio dele, tal como resumido pelo Claude Transmontan. Se o ateísmo é verdadeiro, então o universo físico é o ser, a totalidade do ser. Em consequência, o universo físico deve ser eterno no passado e eterno no futuro. Ele não é gastável, ele não se gasta, não se desgasta. A matéria que constitui o universo físico deve, portanto, se engendrar a partir dela mesma eternamente. Então a matéria está continuamente se engendrando a si mesma. Ora, mas se ela está continuamente se engendrando a si mesma, então o segundo princípio da termodinâmica não se aplica à matéria e ele é falso. Então, quer dizer, o sujeito que está falando em nome da ciência, ele está indo diretamente contra o que a ciência já vinha afirmando fazia 25 anos, então. Ou seja, o que o Engels está fazendo é deduzir a constituição do universo a partir do ateísmo colocado como princípio. Em contraste com tudo isso, a cosmovisão judaico-cristã afirma o seguinte: este mundo aqui não é eterno, ele teve um começo e terá um fim, mas para além dele existe uma outra dimensão que é eterna e imutável, que é puramente espiritual, que você não tem um corpo no espaço. E que é, portanto, onde o criador deste mundo. Então, este mundo não sai do nada. Quando se diz Deus criou o universo do nada, falo, bom, não é do nada porque Deus estava lá. Deus não é um nada, tá certo? Então, é o próprio poder divino que cria, né, a matéria, o espaço, etc., etc. E a expressão do nada quer dizer que ele não usou uma matéria pré-existente, mas ele instaurou essa matéria, né? Então, até hoje, essa é a única cosmovisão que se sustenta de alguma maneira. As outras todas terminam em contradições absurdas. E o fato de que elas reapareçam na filosofia moderna, mas reapareçam disfarçadamente, né? Se você. Disser, por exemplo, que Engels ou Nietzsche estão voltando aqui a Parmênides ou ao hinduísmo, as pessoas nem sabem do que você está falando, que vai parecer tão esquisito. Você me desculpa, mas tem uma médica aqui que durante 10 dias me deu um remédio absolutamente inócuo. E eu fui piorando, piorando, piorando. E só começou o tratamento faz o quê? 4 dias, na verdade. E é uma mulherzinha que não sei por que não gosta de mim. Que eu falei para ela que eu sou fumante, ela não olhou mais na minha cara. Receita o remédio errado só para sacanear. Então, se existe, quer dizer, esse fenômeno da entropia, então, evidentemente, o universo está caminhando para a sua extinção. E, portanto, ele tem uma história. E, portanto, você não pode mais falar de leis da natureza propriamente dita. Pode falar em leis no sentido cognitivo, no sentido epistemológico, tá certo? Mas não de leis físicas, ser absolutamente constantes. Hoje você vê isso na física quântica de uma maneira ostensiva. Acho que não tem teoria física mais amplamente comprovada pela experiência do que a física quântica. E, no entanto, tudo isso no século XIX apareceu como uma espécie de escândalo. Porque se, vamos dizer, o universo material tem uma história, então preste bem atenção, a eternidade dele não pode ser concebida no sentido em que usamos a palavra eternidade quando nos referimos a Deus. Eternidade, quando falamos que Deus é eterno, nós não queremos dizer que ele dura para sempre. Eternidade foi definida por Boécio como a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Ou seja, é uma espécie de supratempo, onde todos os tempos possíveis estão incluídos, simultaneamente. Quando esse pessoal aqui fala em eternidade, eles estão querendo falar de duração infinita. Por isso que usam essa expressão, é eterno para o passado e eterno para o futuro. Se você pensar bem, são expressões que não fazem o menor sentido. Se existe uma eternidade, qual o sentido de você falar de passado e futuro? Passado e futuro só existe quando a eternidade se projetou na dimensão temporal e, portanto, ela se desdobra em momentos separados. A característica fundamental do tempo é que os seus momentos não podem ser simultâneos, né? Então, o transcorrer de um desses momentos é absolutamente incompatível com a presença de outro momento. Por exemplo, você não pode ter 2 anos de 17 ao mesmo tempo. Né? Então, você não pode estar aqui hoje, sendo que hoje já será amanhã. Tá certo? Então, assim como no espaço você tem uma separação entre os corpos, no tempo você tem uma separação entre os momentos. Exatamente a separação que no plano da eternidade não existe. Isso quer dizer que todos os momentos concebíveis, Deus transita entre todos eles sem a menor dificuldade. Se existe uma diferença entre passado e presente e futuro, é o próprio Deus que a instaura desde uma dimensão onde todos eles já estão abrangidos. Por isso que Santo Agostinho dizer, definiu o tempo como uma imagem móvel da eternidade. Por exemplo, toda a história que nós contamos do transcurso temporal, nós podemos imaginá-lo também como uma estrutura espacial. O que é a partitura de uma música? É um desenho no qual todas as notas que serão tocadas em sequência estão todas juntas. Claro que se você tocar todas juntas, você não tem melodia nenhuma, é uma confusão dos diabos. Mas na partitura elas estão todas juntas. Eu não tenho jeito de você ir comprar a partitura, o sujeito entrega duas notas hoje, outra amanhã. Não é possível isso, é? Num disco, todas as notas estão juntas. Você toca o disco, elas se separam no tempo. Supondo-se que seja possível tocar o disco na mesma velocidade com que a música é executada. Se houver uma defasagem, pronto, já melou tudo. Tá certo? Mas nossa história também, nós vivemos momentos distintos. Eles são, como é, não podem ser fundidos. Tá certo? Mas nós podemos conceber a nossa vida como uma ordem, uma estrutura. Quando eu falo, por exemplo, sei lá, das 12 camadas da personalidade, eu estou falando delas todas ao mesmo tempo. E elas são concebidas ao mesmo tempo. Quer dizer, a ordem temporal se torna uma estrutura lógica, ou que pode ser representada por uma estrutura espacial. Não é isso? Quando você, às vezes em arquitetura, se fala do ritmo de um edifício, ou do ritmo de uma pintura. Ou seja, você pega a imagem estática, exatamente no quadro, e converte numa narrativa. Aquela imagem, você olha e diz, o que está acontecendo aqui? Se vocês se lembrarem das aulas que eu dei sobre o quadro dos embaixadores, do Holbein, vocês vão ver claramente isso. Você tem uma cena estática, mas tem uma história ali dentro. Então, essa passagem, vamos dizer, que nós frequentemente operamos do temporal para o espacial, já é um sinal de que nem o espaço nem o tempo subsistem por si mesmos. De que eles remetem a uma ordem superior que os transcende e que, de algum modo, nós apreendemos alguma coisa dessa ordem. Senão, não poderíamos fazer essas permutações. Está entendendo? Quer dizer, uma espécie de antevisão, o pressentimento da eternidade, é algo que está por baixo da sua simples possibilidade de ouvir uma música ou de entender o quadro. Está certo? E entendemos claramente que essa dimensão da eternidade, embora não tenhamos acesso completo a ela, porque seria um absurdo uma criatura que está presa dentro do tempo apreender a eternidade, né? Seria como você querer fazer, sei lá, um balde de água caber dentro de uma gota, não vai dar, né? Então, nós temos esse pressentimento da eternidade, e ele é suficiente para nós compreendermos que essas duas dimensões, espaço e tempo, elas não podem ser concebidas separadamente, não tem como. Elas não são a mesma, elas são totalmente diferentes uma da outra. Quer dizer, a presença de corpos separados equivale à sucessão de momentos também separados. Mas se eles fossem 100% absolutamente separados, nós não poderíamos concebê-los juntos. Nós os concebemos juntos porque concebemos o espaço como o tempo e o tempo como o espaço. O que já prova claramente que a nossa mente transcende essas duas dimensões e é capaz de articulá-las. Qualquer um consegue fazer isso. Né? E eu acho que até certos animais fazem isso. Ou seja, nós não precisamos nos achar tão importantes só porque nós fazemos isso. Porque, de algum modo, ou de maneira menos perfeita e menos completa, os animais também fazem, também podem fazer isso. Né? Então, essa me parece que é a única maneira possível de conceber essas coisas. Mas, ao longo da história, você vê uma espécie de revolta contra isso. Porque esta visão estava consagrada na narrativa bíblica. E os judeus eram um povo, por assim dizer, subalterno, inferior, uma nação pequena, errante, muitas vezes expulso das suas terras, que chegou a viver em outro país como na condição de escravos, ao passo que os gregos tinham a sua cultura local, o seu domínio territorial, tá certo? E eles não tinham a menor ideia dessas coisas, né? Uma dimensão, por exemplo, de história cósmica, eu digo, na Bíblia está claríssimo que é uma história cósmica, não é isso? E não é apenas uma cosmogonia, isso é um relato do surgimento do universo, mas é uma cosmologia da criação. Portanto, há um diálogo, há uma permutação aí entre a eternidade e o tempo, entre o infinito, o supraespacial e o espaço. Isso está em cada linha do Gênesis. E isto não tem similar, vamos dizer, em cosmologia nenhuma. Não é isso? O que você observa nas outras cosmogonias são uma espécie de personalização de forças da natureza. Não existe a referência. Vamos dizer, há uma eternidade, há um ser eterno que cria e dialoga com a criação. Se você pegar na cosmogonia hindu, por exemplo, o Brahma não tem diálogo com este mundo aqui. Ao contrário, a existência dele nega este mundo, né? Ele não é o criador do mundo, ele é a negação de todo mundo. O mundo é reduzido à aparência, tá certo? desfaz como pó, certo? E o trajeto do ser humano, do buscador da verdade, consiste exatamente em negar o mundo e afirmar o ser eterno, né? Então, a concepção, vamos dizer, de um Deus infinito, criador de um mundo finito, com o qual ele dialoga e ao qual ele dá uma destinação temporal, porque tudo na Bíblia, você vê, se realiza no desenrolar das histórias humanas, das biografias. Então isso quer dizer que quando o cidadão nasce e aparece, o destino dele não está completado. Ele tem algo a fazer. Mas se você ver todas as vocações proféticas, né, Deus chama o sujeito, ele dá uma missão que ele pode aceitar ou não, se vê a história de Jonas. Quer dizer, o destino humano não está decidido de antemão, mas o próprio ser humano é, em parte, o agente criador do seu destino. Ele não cria esse destino no vazio. Ele não tem a liberdade integral. Quer dizer, ele opera sempre dentro de um quadro de condições que ele recebeu pronto e sobre o qual ele não tem nenhum poder. Mas ele tem alguma capacidade de decisão e é das suas escolhas sucessivas que se fará o seu destino. Tá certo? Ora, o que é a história humana senão a sucessão das biografias de todas as pessoas que foram compondo as gerações e das quais algo da anterior se passa para o seguinte, o que permite a existência de um negócio chamado história. Né? Quer dizer, se não houvesse uma herança histórica, uma herança que passa de uma geração para outra, não teria o menor sentido você falar em história, porque cada história começaria do zero. Não é isso? Biologicamente falando, você pode dizer que começa do zero. Quer dizer, cada nova criatura que aparece, ela é algo por si mesma, e a partir do momento que ela foi gerada, ela é independente do gerador. Quer dizer, se teu pai te gerou, ele não vai precisar gerar de novo, né? Você já foi gerado, já nasceu. Isso não depende mais dele. Porém, o quadro inteiro da vida desse cidadão será preenchido com elementos recebidos da geração anterior, inclusive, a começar pela língua, pelo lugar onde ele está, pela casa onde mora, pelo leite que recebe, etc, etc, etc. Então, se a própria natureza física, ela tem uma história, tudo que se passa dentro dela também tem uma história, inclusive a nossa vida. Então, esta dimensão radicalmente histórica da visão bíblica é totalmente desconhecida de todas as outras cosmologias. E hoje nós entendemos que nós não podemos viver sem ela. Só que, até o século XIX, ainda havia esta noção de que existem ciências que lidam com os elementos constantes e matematizáveis. Existem ciências que lidam com os elementos históricos mutáveis que só podem ser narrados. Essa ideia aparece, por exemplo, sei lá, Heinrich Rickert, Wilhelm Dilthey, Wilhelm Windelband, que são os criadores das chamadas ciências do espírito. Eles falam de ciências do espírito para distinguir da ciência da matéria. Então, a ciência da matéria buscaria um constantes da natureza. E a ciência do espírito buscaria o quê? A história. E a famosa frase do Ortega Gasset, que é um discípulo de Dilthey: El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Eu digo, mas a natureza também. A natureza não tem natureza nenhuma, ela tem uma história. A história dela procede mais devagar, se mede em não sei quantos milhões de anos, mas é uma história do mesmo jeito. Por exemplo, hoje nós concebemos facilmente a ideia de uma história do planeta, uma história do solo, as modificações que o solo foi sofrendo, tá certo? E nós temos, às vezes, uma enorme dificuldade para decifrar essa história, porque, como é próprio da passagem do tempo, os indícios são apagados. Por exemplo, até hoje existe a discussão de se o petróleo é de origem fóssil ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Ou seja, nós não estamos conseguindo reconstituir a história, da onde surgiu esta coisa. Ora, isso acontece no nosso conhecimento da natureza e também no nosso conhecimento da história humana. Então, eu estou acabando aqui de receber um livro que eu já conhecia por resenhas, de um autor chamado Pierre Béard, são As Línguas Ocultas da Renascença. Então ele diz o seguinte: entre o período escolástico, os últimos escolásticos, que eram os escolásticos nominalistas, e o advento do pensamento moderno com Galileu, Newton, etc., existe um século inteiro. E este século é todinho ocupado por ocultismo, magia, alquimia, etc., etc., etc. E acontece que grande parte desse material, mais de metade dele, é indecifrável ainda. Por exemplo, se você pegar os famosos quartetos de Nostradamus, que foram importantes na ciência, até hoje nós não sabemos o que eles querem dizer. Você tem inúmeras gravuras e símbolos da época que ninguém consegue decifrar. Então, qual foi a transição entre o pensamento medieval e moderno? Foi esse século de ocultismo que, não conseguindo entender, mas simplesmente jogando no lixo. Fizemos de conta que não existiu. Então, o fato é que o mundo da alquimia, magia, etc., etc., não tem nada a ver com a Idade Média. Ele é o elemento fundador da modernidade. E no século seguinte, quando aparece a ciência moderna, ela vem carregada desse ocultismo. Só que ela aparece ao mesmo tempo como resultado do ocultismo e como sua negação. Ou seja, ela tem que esconder as suas origens. É como você ser filho de uma senhora de má fama. Você vai ter que inventar uma outra história. Ou dizer que sua mãe é outra. Foi por isso que os estudos de alquimia feitos por Newton foram escondidos durante 3 séculos. Hoje em dia, nós sabemos que toda a chamada obra científica do Newton é 5% no máximo do trabalho dele. A grande ideia dele era uma macroteologia de tipo unitarista, como o Islã, por exemplo, quer dizer, é um cristianismo não trinitário, né? Isso é a ideia do, vamos dizer, teoria da unidade absoluta, parecida com a do Mohiedin Ibn Arabi, e era isso que ele queria fazer. Inclusive, a própria teoria da gravitação universal era apenas um capítulo da argumentação. Ou seja, hoje nós sabemos que, sem esse elemento mágico alquímico, nós realmente não entendemos a ideia de Newton. Entendemos um pedacinho que nós tiramos a obra dele e colocamos num outro contexto que nós chamamos de ciência moderna e que para ele não tinha a menor importância. Ou seja, nós criamos um Newton para uso dos meninos da escola, que não corresponde absolutamente a um Newton verdadeiro. Eu cheguei a ter algumas discussões com pessoas. Quando o sujeito estuda uma ciência numa universidade, a mente dele fica tão viciada a só raciocinar nos cânones daquela ciência que, frequentemente, os problemas fundamentais da própria ciência, que diz respeito aos princípios da própria ciência, se tornam incompreensíveis para ele. Eu uma vez tive uma discussão com um engenheiro brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. Quer dizer que o Newton tirou tudo, tudo, tudo da experiência. Eu digo, mas Newton começa com a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. Eu digo, mas aonde que ele encontrou espaço absoluto e tempo absoluto na experiência? Essas são noções totalmente aprioristicas. Ele, por assim dizer, ele postulou isso aí. Então, o que acontece? A pessoa confunde a verificabilidade da coisa pela experiência com a origem do conhecimento. Quer dizer, não é porque uma coisa funciona na experiência que ela foi obtida da experiência, ou que ela poderia ser obtida da experiência, ela é confirmada depois pela experiência. Não é isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você está confundindo o fundamento lógico da coisa com a sua origem. Não é isso? Que é uma coisa, é um erro elementar, mas eu conheço milhares de pessoas que cometem esse erro. Então, isso quer dizer que, assim como na história da natureza existem capítulos inteiros ou livros inteiros que permanecem desconhecidos, na história humana também. Mas tudo isto só prova que, de fato, existe a história cósmica, existe a história humana e faz parte da natureza da história os seus capítulos serem esquecidos. Não é isso? Se não houvesse o esquecimento, se você conservasse todas as impressões de cada momento, não haveria espaço para novas impressões. Não é isso? Então, isso quer dizer que, assim como a natureza oculta as suas ações, tá certo? Criando como se fossem camadas, né? Também na história humana você vê a mesma coisa. Só que tudo isto só se torna compreensível em termos de pensamento moderno a partir do segundo princípio da termodinâmica. Só que tudo isso já estava no livro do Gênesis. Então você vê aí uma curva de milênios para você começar a entender do que estavam falando no Gênesis. É isso. O Gênesis é feito de uma sucessão de novidades. Cada capítulo da criação, ele não determina o seguinte. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bom, isso obriga ele a criar depois os animais, as plantas? Não, absolutamente. Poderia ter feito outra coisa. Quer dizer, não há uma ligação causal de uma etapa com a outra. Existe a introdução de novidades. Ora, existem novidades na natureza? Existem. É o que a teoria quântica demonstra acima de qualquer possibilidade de dúvida. Ao ponto de se dizer metaforicamente que certas partículas parecem agir por vontade própria. Você quer que elas façam uma coisa, mas elas fazem outra. Então, existe um certo coeficiente de indeterminação ou de liberdade até no nível subatômico, assim como existe no nível humano. O fato de você ter feito uma coisa hoje, ontem, não te obriga necessariamente a fazer uma outra coerente hoje. Então, isso quer dizer que a diferença entre o mundo histórico e o mundo natural parece que está se apagando. Com o que voltamos exatamente à concepção do Gênesis, onde a história humana é o prolongamento da história da natureza. E assim como na história da natureza existem novidades, quer dizer, num dia Deus fez as luminárias, sol, a lua, no outro dia fez a terra, e no outro dia, bom, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer os animais. Mas os animais não estavam previstos antes. Então existe essa novidade. Do mesmo modo que Eva muda tudo na hora que ela decide seguir a serpente em vez de seguir o que Deus disse. Ela era obrigada a fazer isso? Não, ela fez. Como era o quê? Que nem o Gênesis 4, filho, por que aquilo? Ela decidiu fazer e fez. E isso aí mudou tudo para diante. E cada nova vida que aparece implica uma multidão de escolhas, em geral, imprevisíveis. E mesmo quando são previstas, não são obrigatórias. Você vê no campo da história, bom, acho que a previsão histórica é uma especialidade minha. Eu costumo acertar as previsões porque eu sei que, na maior parte dos casos, os acontecimentos são imprevisíveis. E que a margem de previsibilidade é limitada por isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, a própria possibilidade de você prever depende de você admitir o imprevisível. Isto tanto na natureza quanto na história humana. Você vê que no livro do Gênesis, você não vê uma ruptura entre a criação do mundo dos animais e a criação do homem. A coisa simplesmente continua. Isso quer dizer, o homem está dentro da natureza, embora sob certo aspecto ele transcenda a natureza. Ele tem um favor especial de Deus. O que é esse favor? Esse favor é que ele tem um eu. O que é o Deus? Deus se define como eu sou. Tá certo? Então, Deus se caracteriza por ser e por ser ele mesmo. Portanto, ele não é definido por uma coisa externa. Ele é o ser e é, portanto, a origem de todo ser. Não é isso? E a semelhança de. Um momento, está chegando uma pessoa. Vocês parem de cochichar aí. Quer dizer, à semelhança de Deus, o homem toma decisões. Não é isso? E, evidente, as decisões dele não afetam o universo inteiro, como Deus, cuja decisão determina até a existência do próprio universo, mas afeta um certo horizonte de possibilidades. Tá certo? E isso é, sem dúvida, a capacidade divina do ser humano. Essa capacidade decisória, a liberdade humana, está intrinsecamente ligada ao fenômeno desse eu, quer dizer, de você ser capaz de se referir a si mesmo como personagem criador da sua própria história. Como é que você conta a sua história? Não é assim, eu fiz tal coisa, depois me aconteceu tal outra. Ou como dizia Ortega, assim, la vida é lo que hacemos y lo que nos pasa. É o que nós fazemos e o que nos acontece. Ou seja, tem uma parte que eu fiz, outra parte que me aconteceu. Nenhum bicho pode fazer isso. Ele pode ter uma certa memória, de curta ou de longa duração, mas ele não pode se compreender a si mesmo como sujeito criador das suas decisões. E nós podemos, exatamente como Deus. Faz também a mesma coisa. Ou seja, Deus pode rever as suas decisões. Por exemplo, ele determinou que o ser humano fizesse isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas o ser humano, usando a sua liberdade, decidiu outra coisa. Então Deus também muda a sua decisão. Não é isso? Quando ele decide enviar o dilúvio, e depois ele decide, agora não vou fazer mais, não vou fazer de novo. Esse foi o último. Não é isso? Quando vier o outro, então daí já não vai ser esse mundo, vai ser um outro mundo. É isso. Então, toda esta ideia, vamos dizer, da história cósmica e da história humana como continuidade da história cósmica soou muito estranho no século XIX. Só que, com a segundo princípio da termodinâmica, ela se tornou absolutamente inevitável. Então, exatamente ao contrário do que está dizendo Engels, em vez de a ciência afirmar a eternidade do movimento, portanto, a eternidade do corpo, ela está afirmando a sua perecibilidade, a sua historicidade, por assim dizer. E essa noção, vamos dizer, da historicidade, ela vai penetrando cada vez mais fundo na consciência humana, ao ponto de que hoje a própria ideia de leis eternas da natureza não funciona mais. As leis são todas estatísticas, todas mutáveis, etc. Exatamente como no mundo humano. Isso quer dizer que aquela separação absoluta entre o mundo da mutabilidade e o mundo da eternidade ou da permanência, como foi visto pelos gregos, isso aí simplesmente não existe. Mesmo porque permanência não é eternidade. Eternidade, lembrando, é a simultaneidade de todos os momentos, o domínio simultâneo sobre todos os momentos. E não tem nada a ver com permanência. Esta confusão, vamos dizer, de eternidade com permanência, ela está presente em todo lugar. O o grupo católico tradicionalista do Rio, quando fez uma revista, chamou de Permanência. E ao mesmo tempo, se você vê no livro do David Bohm, A Eternidade, a Ordem Implícita, né, ele diz o seguinte: nós não podemos mais admitir a substância como uma coisa permanente. A substância não é um ser, ela é apenas um sendo. Né? E eu digo, mas que diferença vai fazer isso aí? Mas então, se a natureza de um ser consiste em ter uma história, como acontece com o ser humano, falo, isso é a natureza dele. Então, a natureza tem que voltar a ser concebida, a natureza de um ser tem que voltar a ser concebida, como a concebia Aristóteles, como um algoritmo, não como uma estrutura permanente. Ou seja, é uma estrutura, mas não é uma estrutura permanente, de certo modo, mas não uma forma, um formato definitivo. Ela é uma matriz de transformações possíveis e, portanto, demarca o limite das transformações. Né? Quer dizer, então, um gato, no seu curso do seu desenvolvimento, pode sofrer essa alteração, aquela outra, no fim pode virar cuíca. Mas ele não vai virar um urubu definitivamente. Então, ele pode sofrer tantas mutações ao longo da sua vida que o conjunto não seja sequer matematizável, quer dizer, não é humanamente concebível. Não podemos saber antecipadamente tudo o que vai acontecer com o gato e tudo que ele vai fazer. Ninguém pode fazer isso. Se você juntar todos os computadores do mundo, não dá. Mas você sabe que esta mutabilidade ilimitada tem um limite, na verdade. Ele não vai virar um urubu, ele não vai virar uma tartaruga e ele não vai virar eu. Tudo isso está garantido. Então, isso quer dizer, a noção da natureza dos indivíduos como algoritmos, ou seja, como matriz de transformações possíveis, mas em princípio ilimitadas, numericamente ilimitadas, são limitadas qualitativamente, mas não quantitativamente. Não é isso? Então, você não pode saber de antemão quantas transformações o ente vai sofrer, mas você sabe que existem outras séries de transformações que são inacessíveis a ele. Então, você vê aqui, todo o ciclo da filosofia moderna é ter profundamente influenciado por Spinoza e pela ideia da substância. Uns podem conceber a substância espiritualmente, mas associando com a ideia de permanência, portanto, da estabilidade. Então, é o ser parmenídico, o ser que não muda. Mas ele não muda porque ele não pode mudar. Não é porque ele não precisa mudar. Deus pode mudar? Claro que pode. Você vê até uma certa data, ele só existia no céu. Chegou uma certa data, ele decidiu vir para a Terra e veio, pô. Não é isso? Depois não aconteceu isso, mais aquilo para ele. Aconteceu. Ele não veio, não morreu, morreu, voltou, não, voltou. Então acontecem coisas para o próprio Deus. Portanto, Deus pode sofrer modificações, sim. O que caracteriza Deus não é a permanência, é a eternidade. É que todos esses momentos da sua transformação, ele já os tem todos na mão. Num instante ele já tem todos. E ele transita entre todos esses momentos do jeito que quiser. Né? Então, você vê, todo o pensamento moderno ele está preso nesta oposição do mutável e do permanente. E nenhum concebe o que seja a verdadeira eternidade. Se você pegar todo o livro do David Bohm, é assim, uma guerra contra a ideia da permanência em nome da mutabilidade. Eu digo, escuta, mas permanência só pode ser concebida em termos de mutabilidade. Né? Portanto, permanência e mutabilidade são termos que se exigem mutuamente. Porque se tudo mudasse ao mesmo tempo, as mudanças seriam imperceptíveis. Você percebe que uma coisa mudou porque a outra ficou no mesmo lugar. Você vê os ponteiros do relógio? Eles mexem, mas o relógio não mexe. Se o relógio mexesse junto com os ponteiros, quer dizer, o ponteiro está virando para lá, o relógio também está virando. Você não perceberia coisa nenhuma. Portanto, a permanência não é ela só é o oposto da mutabilidade, logicamente, ou seja, como conceito, mas na realidade a permanência e a mutabilidade se exigem. E ambos são parte do quê? Da mutabilidade. Então, permanência não é senão uma mutabilidade concebida por contraste. Tá certo? E o que tem isso tudo a ver com a eternidade? Absolutamente nada. A eternidade supera, transcende e abrange tanto a permanência quanto a mudança. Não é isso? Eu me lembro na época que soltaram esse livro no Brasil, o livro do David Bowman, fez um sucesso engraçado. E eu, desde a primeira linha, percebi, mas esse sujeito é uma besta quadrada. Assim, ele não entende nada do que está falando, absolutamente nada. Ele vai enganar um montão de gente, dizendo, ah, agora superamos esta visão estática e estamos aqui no dinâmico. É grande porcaria, tudo isso já estava no Gênesis. Você que não está entendendo nada. Se você fala da eternidade, você já engoliu permanência, mudança, tudo, né? Ele dizia que a concepção da substância como estática, eu falo, mas nunca houve uma concepção estática da substância. Isso seria impossível. A concepção estática da substância, por exemplo, você pega uma vaca. É a concepção estática exigiria uma vaca eterna e imutável. Deus diz, ah, mas o conceito da vaca permanece mesmo. O que é o conceito? É uma matriz de transformações. O que é uma vaca? A vaca nasce dando leite? Não. Ela precisa alcançar uma certa idade para dar o leite. Né? Então, ela nasce um bezerrinho, depois ela cresce, né? Começa a dar leite. Né? No fim, ela morre e vira outra coisa. Você aproveita o couro, o chifre, etc. Tudo isso é a vaca. Portanto, o conceito de vaca só é estático do ponto de vista do dicionário. A fórmula verbal é estática, mas você vai confundir a fórmula. A fórmula verbal com a coisa designada, mas isso precisa ser muito burro para fazer um negócio desse. Então, agora fiquei sabendo que o meu amigo Romeno Oria Patapievich, que fez do dia deu uma entrevista, falou muito bem do meu debate com o Dugin, que ele traduziu o livro do Bom. Eu espero que ele não tenha acreditado, pelo menos, né? E senão, o Bom fez mais um de trouxa. Na época, virou uma moda de você falar, não, não é o ser, é o sendo. Eu digo, bom, e quando não foi? O ser absolutamente imutável, eu digo, mas nem Deus é absolutamente imutável. Se ele fosse absolutamente imutável, ele não poderia fazer nada. Né? Como é que ele poderia se encarnar na Terra se ele é imutável, meu Deus do céu? Né? Então, Deus não é imutável, ele é eterno, infinito, portanto, ele abrange todas as mutações possíveis de maneira simultânea. Entendeu? Ele não está preso numa permanência. Agora, este choque da ideia de mudança com a ideia de permanência é um dos elementos constantes da modernidade. Não é isso? Se você pegar, no que se divide a política? Progressistas e conservadores. Uns são a favor da mudança e outros da permanência. Né? Então, aí tem que dizer, como dizia o Rosa Stockhausen, né? Eu não entendo como as pessoas podem ser conservadoras ou progressistas. Toda pessoa normal é conservadora e progressista ao mesmo tempo. Não é isso? Então, um pode querer um tipo de mudança, quer mudar algumas coisas e fazer com que outras perseverem, e outro pode ter outra preferência diferente, mas nos dois casos existe permanência e mudança. Portanto, você. É por isso que eu não gosto dessa história de você é um conservador? Eu falo, bom, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Dependendo do que eu estou falando na hora. Agora, se você vestir a camiseta de que você é um conservador, então, para você ser conservador, você tem que manter tudo como está. Então, a Dilma estaria no poder até agora. Ou Lula. Não pode mudar nada. Então, algo você quer mudar. Então você acaba caindo nesses ilogismos absolutamente pueris. Tá certo? Isso é agravado no Brasil, porque no Brasil as pessoas dizem que algo é verdade porque elas aderiram a essa coisa. Não é que elas aderem porque é verdade. Então, a noção de verdade no debate público brasileiro está totalmente corrompida. E pior, eles acham que todo mundo é assim. Já você diz tal coisa porque você pertence a tal partido. Se tal coisa é verdade, porque você pertence a tal partido. Não, pode ser que eu entrei no partido porque eu achei que era verdade. Mas é exatamente o contrário, né? Então, em certos países, essas absurdidades da filosofia moderna se tornam imensamente mais graves. Porque as pessoas não têm a flexibilidade e a habilidade de lidar com esses conceitos. Certo? Então você vai criar, vamos dizer, um deslocamento total da linguagem em face da experiência. Eu até botei uma nota ontem, dizendo, o trânsito que vai vamos dizer, da experiência direta até a sua manifestação verbal é tão complicado que se você consegue fazer isso direitinho, você é o Shakespeare, você é, sei lá, é o Camões, né? Ele conseguiu dizer o que estava acontecendo. A maior parte das pessoas não consegue dizer nada do que está acontecendo, do que estão sentindo, do que estão presenciando. Elas pegam fórmulas verbais prontas, que elas acham que se aproxima da sua experiência e repete aquilo. Mas aí você vai parar para lá de Bagdá. Né? E, em cima disso, você cria debates públicos, em cima dos debates públicos, você cria decisões, e no fim você cria leis e decisões de governo que não tem absolutamente nada a ver com os assuntos dos quais elas tratam. Não é isso? No Brasil, eu já conheço inúmeras leis que são escritas como figuras de linguagem. Hã? Mas o que é uma obrigação expressa como figura de linguagem? É uma coisa que não é obrigatória para ninguém. Então, às vezes, eu acho o debate público brasileiro uma coisa sem esperança. Entendeu? A confusão mental é tanta, tanta, tanta, tanta, que nenhum problema vai ser resolvido, faça você o que fizer. Quando as pessoas falam, ah, nós queremos uma intervenção militar, falam, mas não tem uma intervenção militar em 64? Hã? Muito mais avassaladora do que essa que vocês estão querendo agora. E ela foi planejada durante 2 anos e depois de 6 meses já tinha perdido o rumo completamente. Os caras já esqueceram o que tinham prometido, já fizeram outra coisa. O que que te garante que não vai acontecer a mesma coisa de novo? Então, intervenção militar é um símbolo da passagem da desordem à ordem. Mas é apenas um símbolo, não quer dizer que isso vai acontecer realmente. Não é isso? Então, se você vê a situação brasileira no momento, é claro que precisa de uma restauração da ordem urgentemente. Só que, como dizia Santo Tomás de Aquino, não existe ação sem um agente. E quem é o agente que vai fazer isso? São as Forças Armadas? Escuta, você acha mesmo que as Forças Armadas têm gente para botar assim, na presidência de todos os sindicatos, na direção de todas as escolas, no púlpito de todas as igrejas, em cada delegacia? Você acha mesmo que tem? Não, claro que não tem. Então, bom, vocês estão querendo chutar para as Forças Armadas uma coisa que é obrigação de todo mundo. Veja, as Forças Armadas, com amplo apoio da sociedade civil, tomaram o poder em 64. A chamada, na verdade, da sociedade civil. E não conseguiram mudar a grande coisa. A pessoa fala, ah, tem que botar os corruptos na cadeia. Todo mundo entusiasmado, vamos botar o Lula na cadeia. Estudo de 64 é a história de um negócio chamado CGI, Comissão Geral de Investigações. Cassou mandato a granel e mandou um monte de gente para a cadeia, mandou um monte de corrupto para a cadeia, não foi só o subversivo que ele percebeu, eram muito mais os corruptos. Daqui a pouco estavam os corruptos todos de volta, mais fomeado que nunca. Mas, se você se apega ao símbolo, quer dizer, as Forças Armadas são o símbolo da ordem, bom, como o símbolo funciona, porque de fato, no exército tudo é hierarquizado, as pessoas obedecem, as coisas funcionam de uma maneira racional. Mas funciona de uma maneira racional para as finalidades internas do exército. Não quer dizer que o exército possa irradiar a sua ordem para a nação inteira. Ao contrário, é capaz da nação engolir o exército na sua desordem. Tá certo? Então, Se você pensar bem, todos esses essas tosquices de pensamento, elas saem da filosofia moderna. E quando chegam num país chamado Brasil, quer dizer, na periferia da periferia da periferia, ninguém sabe de onde a coisa veio. E estão tentando restaurar a ordem pela periferia. Quer dizer que o nego está assim, está com AIDS. E ele, para consertar isso, ele vai num cosmetologista. Melhorar a pele, né? É assim. Não tem outro jeito, gente, senão nós voltarmos à raiz das coisas e começar a consertar do ponto em que você perdeu o rumo. Não é isso? Eu já fiz disso um hábito, acho que diariamente eu paro para repensar a seguinte coisa. Quando foi que eu perdi o rumo? Inúmeras vezes. Mas eu não me lembro de todas, mas se eu não lembrar, como é que eu vou retomar o rumo? Se eu não sei por onde eu vim, como é que eu vou retomar o caminho? Então, esse retomar o caminho é a coisa fundamental. E para isso é que serve a intelectualidade num país. Se você comparar, por exemplo, a pujança, fala em pensamento conservador, né? Pega a pujança do pensamento conservador nos Estados Unidos e na Inglaterra, é um negócio monstruoso. Não é isso? E tem no Brasil, o que que tem? Não tem nada. Absolutamente nada. Tem pessoas dando palpite na esfera jornalística. Mas e para fazer, vamos dizer, um diálogo em profundidade? Né? Hoje você não tem as pessoas para isso. Esse é que é o problema. Não existe ação sem agente. Né? Então, vamos fazer um movimento conservador, etc. Eu digo sim, mas com quem? A intelectualidade esquerdista, nós sabemos que está em plena decomposição. Mas era a única intelectualidade que existia. Então, uma morreu e a outra não nasceu ainda. E isso é precisamente o que designa uma situação de crise. Tem uma coisa que já não existe mais e outra que não existe ainda e você está bem no meio. E isso é exatamente o que aconteceu no começo da modernidade, entre o fim da escolástica nominalista e o começo do pensamento científico moderno. Foi o período do ocultismo. Então é só macumba para tudo quanto é lado. Então, a mim me parece que todas as discussões no Brasil, públicas no Brasil agora são pura macumba. Por exemplo, precisa aprender o Lula. Falo, claro que precisa aprender o Lula, mas aprender o Lula não vai resolver nada. É apenas uma satisfação que você está dando para você. Não é isso? Então, sei lá, você apanhou do menino na rua, você vai e chama o seu irmão pra, mais velho para bater no cara. Seu irmão vai lá, dá um cacete bem novo, você continua machucado, pô. É. Quer dizer, não resolveu? É apenas um alívio moral. Então, se chegamos ao ponto, como chegou no Brasil com essa denúncia da Odebrecht, 80% dos deputados e senadores foram comprados. Então, é claro que nós estamos em plena desordem. A ordem que podia existir já acabou, mas a nova ordem não deu nem sinal de existir ainda. Qual é a possibilidade de uma nova ordem? Então, claro que existem muitas ideias, tem projetos de Brasil, isso não falta. As pessoas sempre inventam projetos de Brasil. Mas como você faz a transição de uma coisa para outra? Ainda não sabemos. Então, é de se prever que a confusão vai continuar ainda por bastante tempo. E ela continuará enquanto não houver um número suficiente de pessoas capazes de discutir as coisas a sério, sem ir com preconceitos partidários, com estereótipos, com preferências geracionais, etc, etc. Então, essa é a função de vocês aqui, porque se não sair daqui, não vai sair de mais lugar nenhum. Você disser que vai sair da USP? Ele está brincando comigo, pô? Então, é vocês mesmo. Agora, vocês veem, esses dias nós vemos o caso do Felipe Martins, que partindo de sugestões que ele pegou aqui na aula, ele falou, não, pera, eu vou estudar esse negócio da eleição americana e vou fazer um diagnóstico direito como se faz, como um profissional faz. E fez. E acertou a previsão de 50 estados, acertou as de 46. Eu digo, mas isso é um recorde mundial. Não é isso? Quanto dinheiro o Felipe Martins tem? Quantos empregados ele tem para ficar lá no computador o dia inteiro? Tem nenhum. E, no entanto, ele saiu melhor do que todas as empresas de pesquisa do mundo, e mais do que todos os jornalistas do mundo. Então, isso é para vocês verem o poder que vocês vão adquirir com esses instrumentos que eu estou lhe dando. Então, é para fazer a nova intelectualidade brasileira, sim. Muito poderosa, muito capaz e muito séria. Agora, enquanto isso, o pessoal, precisa de intervenção militar, precisa ir, precisa de impeachment. Deixa eles fazer o que eles quiserem, não vai resolver nada. Só o que vai resolver é esse trabalho cultural em profundidade. Pode demorar, mas, como dizia Goethe, é urgente ter paciência. Tá? Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta. Érico pergunta: o senhor está dizendo no curso de Guerra Cultural sobre o intelectual contemporâneo e ideologia comunista? É o Ernesto Laclau. Que diz que o movimento cria a classe que vai defender e representar. Minha pergunta é, na verdade, o que ele diz é o seguinte, é que a propaganda revolucionária cria a classe que ela vai representar. Daí ele pergunta, se há nessa ideia algum fragmento do pensamento de Kant, que o método criou já. Evidentemente, isso é uma kantianização do marxismo. Não tem a menor dúvida, você acertou na mosca. Se bem que essa tendência já existia no próprio marxismo. Assim, de maneira meio inconsciente, mas existia. Aqui, Arão Benjamin pergunta: se há algo que é eterno, não deveria conter todo evento possível, um número infinito de vezes? Neste caso, o eterno retorno não se tornaria algo necessário? Não, em primeiro lugar, conter todo evento, um número infinito de vezes, seria você conter exatamente a mesma coisa multiplicada, né, multiplicada por ela mesma. E isso seria exatamente o contrário da eternidade. A eternidade. Ai! Ô, caramba! Deixa, tá vendo só? Começa a falar dessa coisa. Então. A eternidade, se a gente define como boécio, como posse total e simultânea de todos os seus momentos, pressupõe a distinção entre esses momentos. E não simplesmente a repetição dos mesmos momentos. Mas, quer dizer, a repetição seria, ao contrário, uma limitação. Se não há uma diferença qualitativa entre os momentos, então não há eternidade de maneira alguma. Alguém aqui embaixo pergunta também. Eita. Uma pessoa que chegou atrasada na hora. Porra, essa é uma interessante pergunta. Aqui, eu cheguei atrasado, Francisco. Comecei a tirar por volta dos 43 minutos. Não entendi o que o senhor quis dizer quando é possível mutabilidade de Deus. Bom, essa mutabilidade, evidentemente, só existe dentro da escala temporal. Então, aquilo que acontece para Deus na escala temporal é, na nossa dimensão, uma mudança. Aconteceram coisas. Você fala vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas não aconteceram todas ao mesmo tempo, elas aconteceram no tempo. Então, houve uma mutação. Não é isso? Acontece que essa mutação só existe na esfera temporal. Para Deus, Pai, todos esses momentos são simultâneos. Ou seja, ele já estava presente em tudo isso e já sabia tudo isso. É o famoso problema da presciência de Deus. Né? Está entendendo? Quer dizer, você pode dizer que Deus é eterno e imutável em si mesmo, mas que a sua manifestação no mundo onde nós vivemos, espaço temporal, é obviamente imutável. Como se ele fez um milagre, de bom, não é a mesma coisa antes e depois de fazer o milagre. Você está aqui, o sujeito é paralítico, daí vai Jesus Cristo e faz ele andar. Bom, ele não estava andando antes. Quer dizer, algo mudou. Tá certo? Então, a ação de Deus no mundo é ela mesma, é claro que ela é mutável, porque acompanha o tempo. O próprio Deus não poderia fazer o contrário. Para ele fazer o contrário, ele precisaria transformar o mundo, espaço e temporal, espaço temporal, em eterno e imutável. Ele não pode fazer isso, porque seria a mesma coisa que ele fazer outro Deus igual a ele. Está entendendo? Então, quando você fala dessa relação eternidade e tempo, o nosso vocabulário é sempre meio precário, porque todo ele vamos dizer, foi feito para a nossa esfera espaço-temporal. Nós usamos, então, metáforas, figuras de linguagem, etc, etc. Quando Santo Agostinho diz o tempo é uma imagem móvel da eternidade, isso é uma figura de linguagem, não é uma coisa exata. Não é isso? Mas dá para você entender. Até quando você fala a noção de infinito, por exemplo, né? Bom, o infinito não é pensável enquanto tal, mas você sabe o que é. Então vamos lá. Érico pergunta: se as coisas estão sempre se desgastando, você poderia dizer o mesmo que acontece com os valores cristãos, mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, qualquer mensagem divina, há uma intervenção divina, é certo que, por assim dizer, detém o movimento entrópico e eleva o nível novamente, quer dizer, cria um novo patamar de integração. Se não fosse isso, o mundo já teria acabado. Quer dizer, o mundo teve um começo e tem um fim. Mas essa linha, ela é, por assim dizer, ela é escandida pelas intervenções de Deus no mundo. Mas essas intervenções, no instante em que elas penetram na esfera espaço-temporal, elas começam a sofrer o mesmo processo de desgaste. Isso é uma coisa visível. Se você lê assim, lê o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, para você ver a vivência de sensorial das pessoas na época era muito diferente da de hoje. Então, é claro que certas noções do cristianismo eram mais acessíveis àquelas pessoas do que hoje. A própria experiência dos milagres. Hoje em dia você só ouve falar de milagres muito remotamente e indiretamente. Ao passo que naquela época era uma coisa presente o tempo todo. Então, a ideia moderna da natureza, a natureza como um sistema fechado que tem de ser descrito em si mesmo, independentemente da interferência divina. Bom, é uma hipótese e é um preceito metodológico. Como nós não temos um controle intelectual suficiente das intervenções divinas, então nós fazemos abstração dessas intervenções. Como se elas não existissem. Estudaremos a natureza tal como ela é em si mesma, separadamente. Não, presta bem atenção, com isso você não está dizendo que ela está separada. Está dizendo que a ciência, com os seus métodos, vai abranger só isto. Só que isso é muito comum na história da ciência. Aquilo que é, vamos dizer, relegado a um segundo plano por uma decisão metodológica, acaba sendo declarado inexistente. Não é isso? Então, por exemplo, vamos dizer, um estudo científico dos milagres, digo, até hoje não existe, na verdade. Quer dizer, uma ciência dos milagres. Eu mesmo tentei fazer alguma contribuição a isso, mas é muito rudimentar ainda. Então, isso quer dizer que a natureza, tal como compreendida pela ciência, ela é hipoteticamente um sistema autossuficiente. Mas é só hipoteticamente e para fins metodológicos. Mas isso é como acontece na antropologia. A antropologia não vai estudar diferença de valor entre as culturas. Então, de tanto não estudar, ela acaba dizendo que essas diferenças não existem. Quer dizer, um preceito metodológico se torna uma afirmação categórica de natureza ontológica. Claro que esse é um erro monstruoso. Mas grande parte da história das ideias modernas é a história desse erro que se repete, repete, repete, repete. Então, é claro que existe esse desgaste, quer dizer, os símbolos passados por uma religião, eles perdem valor, eles são entrópicos. Eles não procedem de entropia. Cada vez vão significando menos coisa. Isso quer dizer que hoje, para você recuperar algo, é fácil falar em valores cristãos, tá certo? Mas para você recuperar, você precisa de um trabalho imaginativo imenso. Né? Então, por exemplo, você fala, ah, caminhar diante de Deus. Você diz, bom, muito bem. O que é a tal da presença de Deus? Se você não se coloca na presença de Deus, então a sua oração não vale nada, porque, como diria o Kant, você está falando apenas com você mesmo. Mas Deus não é separado de você mesmo. Ele é, como dizia Paulo Claudel, aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Então você tem que chegar a uma dimensão mais profunda e estável do seu próprio ser para você poder. Tem ideia, bom, se eu não estou falando com Deus, eu pelo menos estou falando com a parte mais estável que ele colocou em mim para eu poder falar com ele. E se eu não estou falando com alguém do outro lado, pelo menos eu já peguei o telefone. Mas no ambiente, vamos dizer, de mutabilidade constante de hoje, onde você é bombardeado com novas impressões o tempo todo, esse aprofundamento é muito difícil. Não é isso? Então, é claro que a própria igreja desenvolveu muitas técnicas para você se colocar melhor diante de Deus. Santo Afonso Ligório sugeria que, por exemplo, para você rezar uma Ave Maria, você imaginar que a Virgem Maria está na sua frente, fisicamente. Né? É uma maneira. Tá certo? Não quer dizer que você vai ver lá. Se você começar a ver, você está vendo coisas. Né? Mas é você sentir fisicamente a presença dela. Então, isso, evidentemente, é impossível sem vir acompanhado de um certo temor reverencial. Não é isso? Só que para você se situar de novo e de novo e de novo nesse estado de espírito, você precisa um exercício. É por isso que eu recomendo para os caras você rezar o texto todos os dias. Senão você esquece. Se não for todo dia, a coisa apaga da sua memória. Não é isso? Só que esse, por exemplo, rezar o texto todos os dias, você esquece que se você recuar 1.000 anos, você vai ver que a vida cotidiana das pessoas era marcada pelas festividades religiosas. Então elas estavam, o ano inteiro, elas estavam vivendo dentro da ciclicidade da liturgia. Hoje não, você está na ciclicidade de trabalho e lazer, né? Chamadas festas. É o dia do papai, o dia da mamãe, é o dia do raio que eu parto, tá entendendo? Dia da PQP, né? Que é tudo, vamos dizer, uma herança do quê? Da Revolução Francesa. O calendário humanístico da Revolução Francesa. Trocava festividades religiosas por festividades mundanas. E hoje as pessoas têm a cara de pau de desejar feliz dia da mamãe, feliz dia do papai, e achar que são muito cristãos. Vocês não são cristãos coisa nenhuma. Isso é tudo festa do capeta, meu Deus do céu. Então, vai ficando cada vez mais difícil você se situar dentro da atmosfera cristã. Quer dizer que os símbolos vão perdendo vigor, eles vão se tornando mais indiferenciados, mais, como é que se diz? Perdem significação. Então, esse, mano, é um grande problema da cultura contemporânea. E, na verdade, só quem fez um esforço para restaurar isso foram os escritores e poetas. Jorge Benoît, François Mauriac, Paul Claudel. Todos eles fizeram alguma coisa por isto, né? Recolocando o mundo atual, com toda a sua confusão, dentro de uma ciclicidade cristã. Sem contar, vamos dizer, a vulgarização e comercialização de certos aspectos. né, igrejas que ficam alardeando os seus milagres, mas num dia eles fazem mais milagres do que tem toda a Bíblia. É assim? E por isso mesmo você dá aí um dízimo, então vamos fazer, sei lá, a fogueira santa do Raio que eu parto. Quer dizer, tudo isso faz um mal desgraçado. Hã? Porque você, é uma coisa, vamos dizer, essa coisa dos milagres, se você introduziu uma gota de charlatanismo ali, uma gotinha, já melou tudo. Já estragou o símbolo. Quer dizer, tudo isso aí é o quê? É blasfêmia, evidentemente. Então nós vivemos no mundo da blasfêmia, meu Deus do céu. Então, como se situar nisso aí? A tendência é a própria religião se desgastar e acabar sendo absorvida por outra coisa. O Papa atual está fazendo todo o possível para que a igreja seja absorvida na teologia da libertação. Está certo? Então, é o fim. Está acabando a Igreja Católica, está enterrando, está negando a ela o direito de ser alguma coisa por si mesma. Ela tem que ser um apêndice do movimento pela igualdade, pelo Reich Apart, etc. Então, isso aí não é para obedecer esse Papa de jeito nenhum. Está aí Pio IX, se vier um Papa ensinar coisa que é diferente dos seus antecessores, não o obedeça. Então, acabou. Marcelo Bernardelli. Quando o senhor fala sobre resgatar valores perdidos do passado, deve entender que não está sendo apenas falado sobre valores intelectuais, sim valores básicos da convivência social. Como simplesmente dizer obrigado, bom dia, boa tarde. Mas é óbvio. Quer dizer, esses valores comuns da convivência humana, eles se perdem com uma facilidade impressionante. Se você vê o choque de realidade, que é você sair do Brasil e vir morar aqui nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. No começo, eu fico até traumatizado, as pessoas estão me tratando tão bem aqui. Tão tramando algum, tá entendendo? Então, até agora ninguém me bateu, ninguém me xingou, ninguém me desprezou, ninguém me olhou de cima. O que que está havendo aqui? Levou anos para eu acostumar. Não, pera, e o normal é isto aqui? Então, você entra na fila de um banco no Brasil, o prazer maior do caixa é dizer não. Não, isso não é possível. E remeter a culpa para o computador. Não, o computador é assim e tal. Ele que fez, não posso mudar. Aqui os caras fazem da tripa coração para resolver o seu problema. Eles querem resolver. Só às vezes não dá, mas em geral eles tentam. E isso é normal, é o dia a dia do americano, é isso. Pelo menos aqui no interior, não sei. Eu não gosto muito de Nova York, porque lá também é todo mundo meio grosseirão, parece paulista. Rondon, vamos mudar o assunto aqui. A entrada no Congresso dos ativistas essa semana, o senhor vê como marco do início da reação popular e uma melhor no nível cultural resultado? Não, não vejo nada disso, porque isso aí já aconteceu em março de 2015. Fazer uma coisa mais de maior impacto do que março de 2015, não vão fazer. Agora, eu acho que você entrar no Congresso e xingar todos aqueles caras é uma coisa que a gente devia fazer todo dia. É por isso que eu falei, eu não sou contra invadir a Câmara, eu sou contra você voltar para casa. Não é isso? Então, é bom que eles façam? Claro que é, só que tem que fazer muito mais. E mais importante do que você invadir lá, é você mostrar a esses camaradas o desrespeito total. Para vocês não merecem respeito nenhum, né? Excelência é a PQP, é você, e olhe lá. E onde quer que eles estejam, você os humilhar. Então, não há outra coisa para fazer. Agora, você simbolicamente ir lá, invadir a Câmara, bom. É justo, tá certo? Mas dar a isso uma dimensão estratégica maior, eu acredito que não funciona. Afinal de contas, os caras foram lá, xingaram os deputados e pediram o quê? Uma intervenção militar. Não é isso? Bom, Uma intervenção militar, ela só funciona se houver uma participação popular intensa, não é apoio popular. Porque em 64 eles tiveram apoio popular e depois marginalizaram o povo. Na hora que eles subiram, falaram, nós somos os iluminados, nós vamos decidir tudo. E pegaram as próprias organizações que os apoiaram e desmantelaram todas. Para quê? Para eles terem sossego e poder decidir tudo entre meia dúzia de generais e tecnocratas. Então não é questão do apoio popular, é da participação. Isso é a mesma coisa que você vê, em 64, a população apoiou maciçamente os militares. Portanto, essa população deveria ser mantida, mobilizada a título permanente. E dizer assim, não somos nós, militares ou ministros, que vamos fiscalizar tudo, são vocês. É o povo que tem que fazer. O Brasil só vai ter a democracia funcional quando, quer dizer, a ação do povo for constante. É democracia participativa, sim. O pessoal do PT fala de democracia participativa, mas a gente sabe quem é participar, só os camaradas das ONG, né? Só o pessoal que já comprar. Mas você fala, ah, temos aqui uma Assembleia Popular, daí você avisa lá meia dúzia, vem aqui. Você vai na Assembleia Popular, é só nós. Então eles estão falando isso de brincadeira, mas eu estou falando de verdade, estou falando de democracia participativa mesmo. Por exemplo, se não tiver o tal do recall, quer dizer, você poder tirar o seu deputado, votei no cara, mas ele não fez nada do que prometeu, vamos tirar ele de lá. Isso aí não tem que ser o governo que caça mandato, tem que ser o eleitor, meu Deus do céu. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, o que tem que ter é maior e mais constante mobilização da sociedade civil. Tá certo? E a sociedade civil tem de impor o seu poder aos representantes, em vez de tentar fazer tudo pelo canal deles. Quer dizer, por que que as coisas importantes têm que ser em Brasília? Por que você tem que falar com as pessoas do poder? Elas que vêm aqui, se quiser. Eles estão lá em Brasília decidindo, não sei o quê, mas nós aqui queremos fazer de outra maneira e vamos fazer do nosso jeito. E você nos prenda se puder. Pronto, eles não podem prender. Bom, eu acho que hoje já foi, né? Aqui, Emanuel Robassa. Quanto tempo dedicar somente à formação literária? O resto da sua vida. O Erich Wegelin, ele relia as obras de Shakespeare todo ano. Para não esquecer aquele negócio. Né? Que aquilo ali é um oceano de sugestões, de símbolos, de intuições, etc, etc. Né? Paulo Coutinho pergunta: Nós criamos um grupo de ação em Niterói chamado Politicamente Incorreto. Nosso primeiro encontro contou com a participação do Eduardo Bolsonaro falando sobre segurança pública. Blá, blá, blá. Podemos contar com a sua participação, o senhor, no evento? Sim, claro, pela internet, evidentemente. O que mais? Aqui, Zinaida me manda uma série de sugestões de saúde. Muito obrigado, Zinaida. Seguirei as que eu puder. Tenho certeza que vai ser útil. Obrigado. Então, eu acho que. Por hoje é só. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado. Desculpe o mau jeito.